O que nós pretendemos é que as crianças de hoje, os pequeninos, desde pequeninos, comecem também a participar na cultura e nas tradições, especialmente da nossa terra, que é bastante importante. E como é uma atividade tão dinâmica, com música colorida, sair à rua, cumprimentar as pessoas, desejar um bom ano, eles estão muito alegres, bem dispostos e está a correr muito bem. Como é que está a ser a comunidade? A comunidade está a dar-nos também as boas festas a nós, de uma forma muito alegre, participativa, a cantarem, a oferecerem-nos inclusive produtos, dinheiro, enfim, eles estão muito contentes porque é uma atividade realmente com muita gente, muita dinâmica e bastante importante. Isto para o crescimento deles. É uma atividade que fazem anualmente, todos os anos, por no ano dia. Passado tentámos fazer, mas não foi possível devido às condições climatéricas. Este ano não está sol, mas também não está frio nem chover ao ponto de não podermos sair à rua. E então este ano tivemos que vir mesmo para a Quantos rua cantar. Quantos meninos é que estão neste ano? Hoje vão aqui pelas ruas as duas salas de creche, as nossas três salas de pré-escolar, cerca de 80 crianças, entre 75 e 80 crianças, alegres e bem dispostas até agora.